Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. PodQuest na área, galera! Estamos de volta mais uma semana nesse, que é o único podcast onde você conversa em português com os profissionais de games da indústria internacional. Quase errei a abertura e o bordão, hein? Eu sou o Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts, em Vancouver, no Canadá, com sono do caralho desse domingo de manhã, por isso que eu estou fazendo tudo bem enrolado. Vancouver aqui no Canadá. E já tá com a gente aí ele, que é membro do time AAA do PodQuest, Igor de Castilho, artista lá na Bethesda Game Studio. Tudo bom, Igor? Aparentemente não, né? Olha, não tem esse negócio não, rapaz. E aí, pessoal, beleza? Beleza. E também tá com a gente aí, meu vizinho aqui em Vancouver, ele que também é designer dos jogos da série FIFA, na Electronic Arts, Rafael Kunen. Tudo bom, Rafa? Beleza. Beleza. A gente marcou aquele futebolzinho de sábado e não deu ninguém, rapaz. Faltou dois, eu acho, pra ter. Daí todo mundo começou a ver que não ia ter gente. Daí todo mundo começou a sair e não teve. Pois é. Eu tive que trabalhar ontem, talvez não pudesse jogar de qualquer forma, ou talvez eu desse uma escapada lá no campo, mas não deu certo. Mas estamos aqui para falar de desgraça. Não, a gente tá aqui para fazer PodQuest 209 para vocês, com um assunto muito legal, muito insights da indústria que a gente vai tentar passar aqui e também obter o de vocês nesse episódio. Então vamos ficar fazendo delongas aqui não, vamos começar logo esse podcast que vai estar demais. Vamos lá. Antes, a gente vai fazer podcast clássico aqui, que sempre começa com o quê? Com os podcasters dizendo pra gente o que eles têm feito, jogado, lido, assistido, que vale a pena falar. Quando eu perguntei se a gente ia fazer essa sessão, o Igor falou, boa, eu acho que ele tem uma boa pra contar pra gente. Diz aí, Igor, o que você tem feito? Não, na verdade não, eu só gosto desse bloco. Ele só quer saber o que a gente tá jogando, ele não tá jogando. Na verdade, essa semana, eu falei bastante semana passada, né, que a gente assistiu Homem-Aranha. Isso. Preacher, né, a gente falou um pouco sobre Preacher também. Essa semana eu assisti o Castlevania, né, a animação de Castlevania, os primeiros 3 episódios. Pera aí, já saiu? Tem 3 episódios, tinha 3 ou mais, até não sei, acho que só tem 3, não sei. Enfim, tá lá no Netflix, disponível, o anime do Castlevania. Caralho, eu sou muito fora da parada, mano, eu não acompanho nada. Ainda mais trabalhando de semana inteira, hora extra, tá foda. É, curtinho, vale a pena, acho que é, sei lá, 20 minutos cada episódio. Eu achei bem bacana, eu achei que podia ser uma bomba, e não é uma bomba, mas eu não achei fantástico, saca? A dublagem é uma bosta em inglês, sabe? Tipo, o voice acting é muito desanimado, assim, sabe? Nossa. E o roteiro é bacana, mas eu acho que a direção é um pouco fraca, assim, sabe? É lenta, sabe? As coisas... Tem coisa que é pra ser uma piada e demora muito tempo, e tem coisa que é pra ser uma ação e acaba desenvolvendo muito rápido, sabe? Tipo, tem umas coisas que... Eu acho que tem um problema de timing, assim, né? As coisas. Mas ainda é bacana, sabe? Acho que é interessante, assim. Espero que desenrole bacana, assim, até tenho que terminar de assistir. Acho que legal a iniciativa da Netflix, né? De trazer esse tipo de conteúdo. E espero ver mais, assim. Bacana, né? Imaginar que a gente tem esse ano, ó, a animação do Castlevania no Netflix, sabe? Tipo, parece super futurístico, assim. A notícia mais 2017 que você vai ler esse ano. É, muito louco isso. Cara, e não é o Netflix também que vai fazer o seriado do Witcher? Então, existem boatos, eu não sei se é confirmado. Ah. Porque algumas pessoas da produção do jogo entraram em contato com a Netflix. Por exemplo, o cara que escreveu as músicas foi chamado pro headquarters do Netflix e falou que ele tá lá, muito empolgado com o projeto, que ele não pode anunciar ainda. E aí tem outras coisas que tangem pra ser provavelmente um Witcher, assim. O que seria fenomenal, né? O Rafa é um grande fã do universo Witcher. Você acha, Rafa, que tem tudo a ver com ter um seriado, ainda mais numa rede como Netflix, que tá na casa de todo mundo? Ou você acha que não, que tinha que ficar só nos games? E agora? Só pergunta fácil aqui. Porque o universo Witcher, ele é bem adulto, assim, né? Ele toca em coisas que são pra audiência bem adulta, sabe? Tudo bem, o Netflix consegue separar, né? Perfil de criança e tal, mas pra estar no Netflix eu acho que não vai ter um apelo tão grande assim, em termos de audiência, que justificaria. Mas, pô, Netflix, eles aparentemente já fazem coisa pior, né? Entre aspas. É, entre aspas, né? É, o Marco Polo é bem... Primeira temporada, pelo menos, a censura é bem alta, sabe? Tipo, tem, tem boobs, tem sangue, tem violência, sabe? Eu acho que eles ainda estão tentando fazer o Game of Thrones deles, e o Witcher pode ser uma boa deixa pra isso, sabe? Ah, é, ó, bom shout isso daí, hein? Uh-huh. Sou totalmente leigo no assunto, mas porque eu não joguei grande parte do Witcher 3. Mas você não acha que o próprio público do jogo já é um público mais adulto também, e que pra esse público, que é um público grande, como a gente sabe, né, um jogo muito apreciado, faria mais sentido ter o seriado e que ele fosse com a mesma pegada adulta do jogo? Sim, se for isso, sabe? Pra ele ser esse seriado de sucesso, eu acho que ele tem que ser. True. É claro que tem que ser true, porque se tu não for, tu não vai agradar ninguém, nem os fãs do seriado e nem quem não conhece o Witcher. Go all the way. É. Se for pra ir, tem que ser total, sabe? Uhum. E pra ser, capturar realmente o que é o Witcher, eles têm que aceitar de que eles vão agradar as pessoas que são fãs do jogo, e na tentativa de capturar também, o que o Igor falou que eu não tinha me sacado, mas é uma ótima, é os fãs do Game of Thrones. Uhum. Game of Thrones também, porra, é putaria fodida, violência gratuita, e não existe show mais popular. Falando nisso, episódio é hoje à noite, hein? Ah, é verdade. A gente tá gravando domingo, começa a próxima temporada hoje à noite. Eu teve o John Oliver falando que ele vai e volta de férias, assim, porque tá tendo vários problemas com o programa dele, né? No Last Week Tonight. Uhum. E aí ele foi no programa do Stephen Colbert e ele falou que, cara, enquanto dragões ainda estiverem dando dinheiro, eu posso fazer o que eu quiser, tá ligado? Tipo, enquanto ainda existe dragão no HBO, eu posso fazer o que eu quiser, tá ligado? Bem isso mesmo. Eu tava vendo ontem à noite, recapitulando os últimos dois episódios da temporada passada, né? A Guerra dos Bastardos e o último. Excelente, mas... aliás, nossa, um dos melhores episódios já feitos, é cara. É muito foda, cara. A guerra, a cena da guerra é muito foda, muito foda. Daí eu vi o último hoje à noite da temporada passada, pra já entrar no ritmo, pra assistir o primeiro da temporada nova. Antigamente, quer dizer, antigamente, duas temporadas atrás, talvez, eu assistia todos antes de começar a nova temporada, só pra entrar no pique. Cara, mas aí... haja tempo, né? Esse ano não rolou. Não. Eu já vi, tipo, temporada 1, umas 4 vezes. A 2, 3 vezes. A 3, 2 vezes. Nossa. Não, nem a pau. É muito comprido, é muito enrolado também. Tu acha enrolado, Igor? Eu acho muito enrolado, velho. Cacete. É a versão light ainda, né, cara? Não, não. Isso porque tá resumido, né? Porra, resumido pra caralho. Isso, né? Tipo, isso não impede da narrativa ser enrolada ainda, saca? Tipo, não. Tem umas coisas que demoram... Tem muita coisa que demora uma temporada inteira pra acontecer, e os últimos dois episódios acontece tudo. Tudo, sabe? Aí você fala, porra, que série foda, essa temporada foi boa pra caralho. Aí você fala assim, não, velho, os últimos dois episódios foram burros pra caralho, mas todo o resto foi enrolado pra cacete. Pode crer, cara. Eu li os livros, né, o Rafa me indicou, antes de existir o seriado, o Rafa ficava, cara, é a melhor série de fantasia da literatura mundial ever. É isso. Aí você pega isso, filtra, né, com tudo que o Rafa fala, e bateu ali, né, pau a pau com o Senhor dos Anéis, que é fortíssimo, né, excelente. Ainda sou muito fã do Tolkien. Aquilo que você experimenta na sua infância faz uma diferença também absurda, né, na sua percepção. Sabe uma coisa que eu acho que é fantástico do Tolkien, comparando? O Tolkien é feito pra criança, sabe? Beleza, tem muito marmanjo que vai bater no peito e dizer, não, como assim? Não, mas, cara, ninguém morre no Tolkien, sabe? Ele é feito de um jeito pra ser uma fábula, sabe? Gente morre, só não morrem, tipo, de cabeça cortada, saindo sangue. Cara, tu tem que ser muito cuzão pra morrer no Senhor dos Anéis, cara. É, sim. Tem que ser muito cuzão pra morrer na narrativa. Especialmente os elfos, é. Então, eu acho que a principal coisa do Tolkien, e o que vai ser fazer ele ser uma literatura que é imortal, é que ela sempre vai ter um público onde isso vai ser muito bom, sabe? Uhum. Que é aquele público infanto-juvenil, assim, sabe? É uma literatura perfeita. É super segura de você entregar pra um adolescente entre 10, 15 anos esse tipo de literatura. E vai ser sempre boa, assim, sabe? É uma coisa que eu não sei o que vai acontecer com Game of Thrones no futuro, assim, né? Se é uma literatura que deixa pegadas culturais, assim, né? Uhum. O que eu achei foda, trazendo a comparação também aqui, Tolkien é um marco da fantasia medieval, como a gente conhece hoje, é por causa das obras dele. É. E eu acho que ele pegou isso, né, de cavaleiros, de orcs, elfos, e transformou isso numa obra, né, que variou, né, criou variações em várias outras mídias. Eu acho que o Game of Thrones fez foi trazer um pouco de volta um medieval pseudo-realista, assim, sabe? Do que a época medieval não era toda bonitinha, era traição, era estupro, era sujo, era feio, era... Tipo, as pessoas morrem, ser bonzinho, tu só vai se fuder se tu for bonzinho, sabe? Eles vão pegar um pouco mais realista, né? O quanto realista pode ser tendo dragões e coisas assim, mas... Não, ainda é fantasia, mas é muito mais adulto, né? O tipo de intriga, de coisas que ele questiona são muito mais adultos. Você não tem ninguém ali, sabe, numa aventura derradeira pra salvar o mundo, né? Que no final das contas é salvar o mundo do mal, né? Uhum. Do mal maior, que no final das contas é o Senhor dos Anéis, mas você tem fantasia ainda, claro. Eu acho que ele é um balanço bem legal. E eu acho que também nós temos a sorte de termos sido criança enquanto o Senhor dos Anéis estava disponível pra nós, mas aí quando nos tornamos jovens adultos veio o Game of Thrones, que pra mim, pelo menos, é tudo que eu queria, assim, né? É até difícil de comparar por causa disso também, por causa da diferença de tom, e pra mim, pessoalmente, por causa da diferença de quando eu experimentei cada um. Uma coisa que eu gosto bastante de Game of Thrones, a primeira temporada, ela começa com um morto-vivo, Undead, e termina com dragões, e a série não é sobre fantasia, sabe? Uhum. A primeira temporada inteira não é sobre fantasia, tipo, nada, assim. Ela podia ser um documentário do People in Arts, saca? Uhum. Entendi. E acho que isso que foi que me hook up, assim, sabe? Tipo, que eu pensei, cara, eu preciso entender como que esse zumbi e esses dragões entram nessa história, sabe? Que é legal, tipo, dragões, por exemplo. Eles são tão raros, estavam extintos, né? Que as pessoas acham que deve ser mito, é lenda, nunca existiu, sabe? Magia é a mesma coisa. Puxa, magia não existe, sabe? Mas ela é tão rara, assim, que as pessoas acham que ela não existe, sabe? Até as pessoas bem educadas do mundo, né? Os nobres e tal, acham que não existe. Os White Walkers, só quem tá lá na muralha acha que eles existem. Ninguém mais acha. Acho que é conto pra dar medo nas crianças, sabe? Porra, é muito massa essa pegada, assim, sabe? De quem tá assistindo sabe a verdade do mundo e os personagens lá não sabem. É. Sabe até de certa forma, né? Porque em certos momentos até questiona se aquilo que tu assistiu era aquilo mesmo, sabe? Sim. Demora tanto tempo pra reintroduzir os elementos que em algum momento eu falei, cara, será que tem mesmo um morto-vivo? Será que tem dragão mesmo, sabe? Será que é só não é uma piração, assim, daquele povo ou sei lá, é um... É, e nos livros eles deixam isso mais que, tipo, por descrição, ah, pode ser uma metáfora que ele tá falando. Mas o seriado é mais seriado, ele tá mostrando a imagem do cara, sim, né? Sim. No livro ele é muito mais assim, eles deixam a entender, pô, será que talvez exista magia mesmo? Não sei, pode ser só essa crença do cara. O cara pode ser tato meio louco falando as coisas, sabe? No livro é bem assim, é bem mais foda. Bem, a gente não falou do que a gente assistiu, mas a gente falou do que a gente vai assistir. Eu não tenho problema nenhum com isso. Rafa Kunin, mais alguma coisa que você vai assistir que você quer contar pra gente ou não? Ainda tô assistindo House of Cards, tô na última temporada. Na CNN, né? CNN. Pô, eu tô assistindo CNN. Tem duas versões, né? Tem House of Cards Brasil e House of Cards USA. Então, eu tô assistindo, tô quase no final dessa última temporada agora. Tá muito foda, cara. Tá muito bom. Eu queria clicar, pô, será que... Eu não assisti até o final ainda, então não dei spoiler. Não, a gente não daria nem que você tivesse, né? Será que a Claire vai falar com a câmera, cara? Será que a Claire vai falar com a câmera? Tipo, às vezes eles dão a entender que ela vai, mas daí não é. Ela tá falando com alguém. Eles são foda, é muito, né? É muito foda isso. É, eles brincam muito com isso. Muito bom. Tá muito massa, cara. Tá curtindo bastante. É legal que ele ensina política. Política dos Estados Unidos, mas ele ensina muita coisa. Que, tipo, coisas que a gente nem sabia que existia, que dava pra fazer, sim, que é possível. E como eles... Como é que fala? Bend. É, eles dobram. Eles, tipo, dobram a lei, mas não quebram ela. É. Eu acho uma cara na série como eles mostram que o objetivo não é fazer bem pras pessoas. Fazer bem pras pessoas é o meio para os caminhos pras coisas, sim, sabe? Então, pro cara subir na moral com alguém, ele vai ajudar a passar essa lei, que vai ser bem boa pra população, mas ele tá cagando pra população, sabe? O negócio dele é dar esse próximo passo. Eu tô jogando também, cara, um jogo que se chama The Long Journey Home. Tá no Steam. É bem interessante. É claramente inspirado no FTL, né? Fast Rain Light. Começou bem. Mas eles levam pra um outro nível, assim, sabe? Ele tem umas três camadas de gameplay diferente. A moral do jogo é, tu tá na primeira missão pra explorar a próxima galáxia, assim, né? Eu joguei um jogo assim, recentemente, mas tudo bem. Daí tu monta o teu time, são 10 opções de personagem, tu escolhe 4, cada um com a sua especialidade, escolhe qual é a tua personagem mãe, assim, tem 3 tipos com características diferentes, e qual que é o teu drone de exploração, assim, tem 3 diferentes também. Daí dá alguma coisa errada e tu vai pra uma galáxia na puta que pariu, assim, longe pra caralho. E daí eles te mostram no mapa, assim, né? E a tua missão é voltar pra Terra. Tu tem que percorrer esse caminho inteiro. E daí tem que ter esse tipo de gameplay diferente. Um, se tu tá, tipo, no gameplay de sistema estelar, assim, tu controla de uma forma quase realista, assim, no sentido de só thrusters pra frente, né? Pra trás, pros lados. Tu tem que meio que usar o campo gravitacional dos planetas e tal, pra orbitar ao redor deles, gastando o menos de combustível possível, né? Pra ir de planeta em planeta, assim. Daí quando tu chega no planeta, tu tem que orbitar orbitar o planeta, calcular a tua velocidade e tal pra orbitar, pra não passar direto dele, ou pra não bater no planeta mesmo. Daí orbitar com a tua nave-mãe e jogar o teu dronezinho. E o gameplay do dronezinho é tipo Lunar Lander, assim, sabe? O dronezinho cai, ele tem que ficar dando thruster pra cima, assim, pros lados, pra não cair direto no planeta, e tu pousa em alguns lugares do planeta pra conseguir recursos, pra minerar recursos, pra explorar, tipo, ruínas de alienígenas e coisas assim. E daí tem um outro que é, se tu tá no espaço explorando setores específicos, tipo campo de minérios, ou tu acha uma outra nave pra combate, daí é meio tipo asteroides, assim, o jogo, sabe? Tu vai controlando o eixo da nave, trouxe pra frente, vira ela, assim. E daí tu tá encontrando outras espécies alienígenas, tem que negociar com elas, aprender a história deles e tal, aceitar fazer missões pra eles ou não, sabe? Em troca de recursos, que tu precisa de recursos, sabe? A tua nave não só vai tomando dano, tipo, toda vez que tu bate no asteroide, toma dano. Usar o teu thruster em qualquer situação gasta combustível, minerar gasta combustível, tu tem que estar sempre na atenção de recursos. Só de usando o seu wear and tear, assim, ela vai quebrando, tu tem que dando manutenção, sabe? E é foda o jogo, cara. Pô, eu tô curtindo bastante, cara. Eu achei que eles pegaram o FTL, em vez de só copiar, assim, como vários jogos fizeram, eles deram a pegada deles, assim, que eu achei bem interessante. É, FTL com Star Trek Voyager, né, parece. Mas é um roguelike como o FTL? Sim, tu bota uma seed lá, né, pra gerar o teu universo proceduralmente. Tu pode, se tu achar um legal, tu pode usar da mesma seed. As seeds são nomes, assim, que tu pode ler. Isso gere coisas, nomes de ficção científica, tipo Serenity, Hall 9000, sabe? Uhum. Enterprise, coisa assim. E as seeds são nome, tu pode dar um nome pra um amigo teu e você joga o mesmo universo. Ah, né? Entendi, legal, interessante. Mas a estrutura do jogo é, você vai ter uma campanha que em algum momento ela vai acabar e você vai começar uma outra do zero. Não é como se tivesse uma história. É, exatamente. Ele tem coisas assim que acontecem no mundo, ó, se vai acontecer ou não, é tudo gerado procedural, né? Tu vai aprendendo coisas, tipo, não é aquela coisa que tu leva mecânicas. Tu morre, tu não leva mais life, tu leva conhecimento. Então não é roguelite, né? É um roguelike true mesmo, você não leva nada a não ser o que você aprendeu. É, tipo coisa, tu aceitou, eu não vou falar pra não dar spoiler, mas tu aceitou uma proposta de uma espécie alienígena que pareceu ser boa a proposta, mas daí o cara te fode, sabe? Ele sabe, na próxima não vou aceitar, sabe? E tipo, as punições que tem são um poda, assim, então esse tipo de aprendizado é valioso, sabe? Entendi. E a última pergunta, tá em Early Access ou é o jogo completo? Não, tá completo. Ah, bom. Cara, me interessa muito esse tipo de jogo, o FTL é um jogo que eu amo de paixão, e você falou do Long Journey Home pra mim, óbvio que eu sou Trekkie, eu adoro essas premissas, assim, sabe, a ciência interestelar sempre me fascinou muito, mas eu acabei de jogar um jogo que não tem muito disso, mas é no mesmo setting, né? Na semana passada, no fim de semana passado, eu finalmente terminei Mass Effect Andromeda. Minha opinião sobre o jogo só se reforçou nessa chegada final dele. Achei que missões de lealdade foram muito boas. Achei que a história foi tão boa quanto ela poderia ser para um primeiro episódio, o que claramente era para ser uma saga. E a gente agora não sabe se vai ser uma saga ou não, por causa do resultado desse primeiro jogo aí. Mas vai ficar, cara, na memória como um jogo que eu achei que foi bem injustiçado e que muita gente vai deixar de jogar por causa das críticas, que eu acho que foram extremamente severas. Essas pessoas vão perder um jogo foda, com uma história muito boa, com personagens muito legais, que os personagens eu achei merda no começo e tava amando no final. É uma pena, porque, né, muita gente não vai experimentar isso. Ficaram muitas pontas abertas, muitas coisas ainda por resolver, que eu gostaria de ter a oportunidade de ver. Quem sabe a gente vai ter uma continuação, mas no momento eu acho meio difícil. E aí é triste por causa disso, mas legal. Pra mim, que joguei pelo menos, recomendo pra todo mundo. E agora voltei pro Zeldinha, né? Tô direto, fui trabalhar ontem, né, sábado, levei meu console comigo, olha só que coisa, hein? Levei o console pra lá e enquanto dava build de alguma coisa que eu tava consertando, eu jogava um pedacinho. E o Zelda é muito bom, você pode jogar no ritmo que você quiser. A gente falou de Zelda o ano inteiro aqui, vai falar mais até o final do ano com certeza, mas só pra essa uma coisa que me ocorreu ontem foi isso. Caraca, é um jogo que se você tiver 5 minutos, você joga. Se você tiver 2 horas, você joga, sabe? Coisas diferentes que você pode decidir fazer. Foi exatamente o que aconteceu ontem. Eu tinha spurs de 2 a 5 minutos pra jogar e fiz um monte de coisa legal. Nada relacionado a main quest, não conversei com ninguém. Uhum. Só parada de gameplay maneira, de exploração. E foi ótimo. Serviu pra aquele propósito. E se eu tiver, entendeu? Aí de noite, se eu tivesse 2, 3 horas pra jogar também, aí iria atrás de uma quest, uma parada mais longa e também me divertir. Isso aí é muito foda quando um jogo te oferece isso. E não assunto principal do episódio 209, hoje aqui do podcast. Uma conversa que eu tava tendo com o Igor, depois o Rafa também se envolveu, e a gente achou que era legal trazer, e ainda reforçada por um e-mail de um ouvinte nosso, que acabou sendo o timing perfeito entre a gente ter lido algo parecido na mídia, ter conversado sobre, e ele ter mandado um e-mail pra gente. Foi o Douglas Feliciano Leitão. O Douglas mandou, tipo, textão, né? Vamos falar a verdade. Mas ele mesmo admitiu no final. Desculpa, Giliari, eu sei que você costuma resumir os e-mails, né, Douglas? Vou resumir o seu e-mail. Na verdade, pra caramba. Segura. Na verdade, eu não vou nem pegar pedaços verbatim dele aqui, não. A gente vai usá-lo como apoio pra essa conversa de hoje, que é justamente sobre o estado da indústria com relação às gerações de console, né? O Douglas, um dos pontos que ele faz no e-mail é o seguinte: será que essa geração atual, PS4, Xbox One, tem realmente diferenças fundamentais com a geração anterior, PS3, Xbox 360? Da onde que tá a percepção dessa diferença? E o que a gente observou essa semana também é uma conversa já muito adiantada sobre a próxima geração, na mídia, com rumores, né? Claro que o Scorpio, que é o Xbox One X, agora foi confirmado, tem data para ser lançado, e essa especulação do que a Sony vai fazer com relação a isso, tem muita gente já falando de PlayStation 5, e o que mais, até notícias da própria Microsoft de que estão planejando já a próxima geração de consoles. Então tudo isso, na verdade, entrou no caldeirão de pensamentos que a gente teve essa semana e de discussões que a gente teve sobre o estado da indústria com relação às gerações de videogames, e é isso que a gente vai falar aqui hoje. Igor, você podia começar, já que você trouxe o assunto pra gente, falando o que você pensou essa semana, o que você leu até, que inspirou a gente falar sobre esse assunto e começar a falar sobre ele. Bem, a gente viu que começa com boatos de que, por exemplo, a Microsoft já anunciou que está planejando a próxima geração, né? Tipo, ela já começou a desenhar, a botar no papel o que quer dizer a geração que vem depois do Xbox X, né? Tipo, o que vem com Xbox 2, sei lá. E existem também em paralelo correndo de que a Sony está preparando um PlayStation 5, talvez até pro ano que vem, talvez depois. Caraca. Isso parece cedo, mas de qualquer forma, o que mais me impressiona nisso tudo é o goal, sabe? A necessidade que todo mundo quer combater pra esse tipo de plataforma, e a gente pode fazer um pouco de rever o que aconteceu na geração anterior pra atual, pra ver o quão realmente relevante é tudo isso e o que eu acho que pode acontecer. Eu acho que o principal target da próxima geração é 60 FPS 4K, sabe? Tipo, parece que é a palavra de chefe, que é o pessoal PC Master Race já consegue fazer. O pessoal de console quer isso, sabe? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que hoje os consoles no geral rodam o quê? 30 FPS e 1080. E a geração anterior era 720 e interpolava pra 1080. Alguns jogos, bem poucos, eram 1080. É. Mas a maioria mesmo era HD, né? E a gente passou de HD pra Full HD e agora pra Ultra HD, né? O que acontece é, quando você faz um salto de resolução dessa, você não dobra os requisitos. Você quadriplica os requisitos. E é pior que quadriplicar, porque quando você vai de Full HD pra 4K, você tá quadriplicando a complexidade de renderização. Mas não só isso, você quer subir pra 60 FPS. Você quer aumentar porque a percepção de FPS realmente é mais interessante do que quando você chega nesse nível de resolução, né? Uhum. Então, quando você vai de 30 pra 60, você tem que forçar a máquina ainda mais pra ela conseguir cuspir esses pixels todos, que são muito mais do que era antes. O que isso quer dizer, essa babolada, né? Esse bolo de terminologias e tal. Nossa, o Fernando Seco, se estivesse aqui, ia estar xingando, cara. Isso quer dizer que você tá pagando mais pelo mesmo, quase, sabe? Porque Sim. Pra você poder cuspir todos esses pixels, o hardware, ele já vai estar ocupado fazendo esse overhead, que é fazer tudo isso. Sobra bem pouco pra melhorar outras coisas. Melhorar, sei lá, tipo, física, animação, pipeline de renderização, shader, contagem de polígonos, esse tipo de coisa, ela fica sacrificada quando você precisa alcançar esses outros números, sabe? E o pior pra mim é, 4K só faz sentido quando você tem uma relação pixel por distância da tela, sabe? Tipo, se você tem uma TV de 60 polegadas, mas você fica sentado a, sei lá, 5 metros da televisão, você não tá aproveitando esses pixels extra, sabe? Se você tem um monitor de computador, que ele é, sei lá, ele é 30 polegadas e tá na sua frente ali, você vai sentir isso melhor porque você tá muito perto com relação pixel-distância, assim, sabe? Uhum. Então, é muito complicado esse setup. Não só você precisa de um monitor diferente, né? Uma tela, um televisor diferente, como você precisa dessa relação de distância pra você realmente sentir essa diferença, sabe? Fora que muita gente é míope, sabe? Tipo, que a gente não tem o olho perfeito, sabe? Então, notar essa precisão, esse pixel, começa a reduzir pra quem é realmente esse tipo de tecnologia, assim, sabe? E a outra coisa é, por exemplo, o que aconteceu com o PlayStation 3 e com o PlayStation 4, sabe? É confuso pra algumas pessoas avaliar o que foi que mudou mesmo, sabe? Tipo, Sim. Subiu a resolução? Subiu. Tem mais polígono? É, não sei. Parece ter mais polígonos. Em alguns jogos você parece ter mais polígonos, sabe? A gente sabe que tem muito mais polígono, mas você não consegue ver isso, sabe? Essas coisas começam a apagar menos, assim. Começam a fazer menos diferença. É quase um diminishing return, que a gente fala, né? Quanto mais você tem, bem menos você tira proveito dessas coisas, sabe? Chega uma hora que polígono não é mais um problema, porque você não consegue ver esses polígonos, sabe? Você precisa de pipeline shader pra realmente renderizar detalhes que não estão lá. E aí chega uma hora que você também já chega num cap disso, sabe? Quando você pulou de geração anterior pra essa, pouca gente consegue entender o valor de PBR, por exemplo, sabe? Uhum. Tipo, o PBR vem pra fazer as coisas ficarem muito mais fáceis de produção de arte, mas tecnicamente você conseguia já entregar isso na geração anterior, sabe? É. Então, o que muda pra percepção da pessoa é pouco, sim, teoricamente, sabe? Se você tivesse uma equipe tipo, de arte grande e boa o suficiente, você já tava fazendo jogos mais ou menos com aquele padrão de arte, assim, sabe? Vai tudo ficando mais complicado, assim, sabe? Então, minha preocupação maior é quando a gente chegar na próxima geração e as pessoas não entenderem por que, que aquele jogo é mais caro, ou por que, que ele tem que comprar o upgrade, sabe? Do tipo, ah, uhum. É 60. É, tá, é 60 FPS 4K, mas eu não consigo ver isso, sabe? E eu ainda não consigo entender qual foi a diferença, sabe? As gerações sempre foram coisas muito claras, assim. Quando você foi da geração do PlayStation 1 pro PlayStation 2, foi um salto, assim, sabe? Foi gigante. Nossa. Você tinha iluminações shaders, por exemplo, né? Antigamente era quase tudo flat, né? Você nem tinha... Do 1 pro 2 você tinha textura, essa foi a coisa praticamente. Depois você tinha pixel shader, assim. Você conseguia fazer alterações de iluminações num nível de pixel, assim, né? Você pintava cada pixel separadamente. Agora você tem controle sobre buffer, assim, sabe? Você tem a iluminação deferred render, você tem, teoricamente, quantidades ilimitadas de luzes dinâmicas, você tem toda uma renderização feita como se faz cinema hoje em dia, sabe? Onde você faz cada buffer e você pode manipular eles pra gerar pós-produção o tempo inteiro, assim. É muito massa todo isso, mas você começa a ver um diminishing return nisso, assim, sabe? Na geração de pixel shader pra essa, é difícil explicar as pessoas realmente o que foi que aconteceu, sabe? Pra próxima vai ser um pouco mais complicado ainda, sabe? É, eu vou dar exemplos de coisas que você falou aí, que, nossa, tem a coisa pra gente falar em tudo que você disse, mas, por exemplo, uma coisa que me ocorreu outro dia com relação a esse assunto, um amigo que trabalha na EA, mas não é um cara muito ligado em tecnologia. Ele tinha uma TV 4K recentemente e aí resolveu comprar o PlayStation 4 Pro. Ele falou, cara, eu experimentei renderizar em 4K e experimentei continuar no Full HD, fazendo upscale, mas rodando a 60 FPS. E, porra, o 60 FPS é muito mais uma diferença que eu sinto. Então, eu sempre prefiro, quando o jogo me dá essa opção, eu prefiro mantê-lo no Full HD, apesar de ter a TV 4K, mas pra ele rodar a 60 FPS. E o fato dele não enxergar a subida pra 4K já é algo que tem a ver com o que a gente tá falando. Quando você fala também da gente ter feito muita evolução na forma que desenvolve o game, mas que essa evolução não ser tão percebida assim por quem joga, acho que a melhor forma de você demonstrar isso é todos os engines modernos, Unreal, Frostbite com certeza, eles têm uma feature que pouca gente sabe que ela tá operando ali por baixo, que é resolução dinâmica. Dependendo da cena, você como desenvolvedor pode dizer, eu quero subir pra 4K agora, eu quero cair pra 1080 agora, eu quero cair pra menos de 1080 nesse pedaço do meu jogo, onde eu tenho uma complexidade muito grande na cena e apostando que ninguém vai perceber a diferença, sabe? E na maior parte das vezes funciona, que ninguém sabe disso, sabe? Isso é muito interessante e isso é uma feature completamente assim, nova, né? Dessa geração do PlayStation 4, onde você pode brincar com isso e, cara, ninguém percebe, sabe? É impressionante. Então, de fato, isso são só pra mim exemplos do quão difícil é, e cada vez mais difícil vai ser, parece, você perceber as diferenças entre gerações ao ponto que se chegar num momento onde as pessoas não veem diferença justificando a compra delas, você pode ter uma quebra, né? Pois é, vai ficar cada vez mais difícil, né? E tá cada vez mais caro. Uhum. Console novo, comprar o Xbox novo, 500 conto. O Switch, 500 pila, né? Se tu percebe a diferença, pelo menos, ó, vai ser esse jogo novo que só roda nessa plataforma, justifica. Se tu começar a ficar difícil tu justificar pra ti mesmo, quer saber, eu tô feliz com o PlayStation 4. Uhum. O C5 aí é poderoso, é fodão, esse Xbox não é fodão. Mas, pô, você quer saber, eu tô cheio de jogo no meu PlayStation 4 e tô feliz com ele. E se cada vez mais gente começar a pensar assim, vai ter menos base instalada, as desenvolvedoras não vão fazer jogos pra eles, sabe? Pode ser que perca tração, entendeu? Trazendo de novo o assunto de VR, eu acho que o VR pode ser tentando, sabe, pra fazer analogia, adoro analogia. De um carro tá atolado, né, que tá acelerando, ele não sai do lugar. Eu acho que o VR é a tentativa deles de botar a tábua debaixo do pneu, uhum, sabe, pra tentar dar tração, sabe? Porque o VR é uma coisa que ainda tá no início, que a gente vê ainda. O Igor tava falando antes da resolução por distância, a tela do VR fica nas frentes da tua cara. Então, mesmo sendo 1080p, tu vê os pixels, tu consegue contar os pixels na tela de VR, porque tá tão perto do teu olho, sabe, que tu nunca vai ter aquela visão perfeita. Então, talvez, o VR é uma oportunidade pra, ó, tu tem que ter essa máquina nova, porque o True VR, o VR de verdade, com resolução 16K, só existe. Só existe nesse aparelho, sabe? Não, mas eu acho que você trazer VR é perfeito, porque VR é exatamente isso, sabe? Se ele engatar, né, se ele virar uma coisa de verdade, ele vai ser o diferencial, que daí ele realmente precisa de mais hardware, sabe? Tipo, uhum, o PS4, ele faz o que pode pra... Se coitado, né? Sabe? Coitado, né? Tipo, a gente sabe que é muito básico o que ele consegue fazer, pro quão puxado é fazer uma renderização pra VR. Então, eu acho que uma próxima geração pode ser muito importante pra isso, sabe? Pra maturar mesmo o VR. Mas pra isso, precisa o VR ter que se provar, sabe? Ele vai ter que... É como dizer, sei lá, controle analógico, sabe? Eu acho que o controle analógico, ele fez sentido na hora que ele foi colocado, tanto que ele virou padrão, sabe? O VR tem que chegar quase nesse nível, sabe? De onde ele fica tão clássico quanto o controle analógico, sabe? É, o anti-exemplo são os controles de movimento, que foram introduzidos na geração passada, parte pelo sucesso do Wii, mas parte também pra tentar dar uma longevidade pra aquela geração. Ah, agora existe Project Natal, que virou o Kinect. E não conseguiram entrar na cultura dos games como uma coisa obrigatória, né? Hoje tem gente que ainda insiste, pra VR faz sentido você ter um Move, mas fora do VR, ninguém usa mais o Move pra porra nenhuma. Entendeu? O controle do PlayStation, e acho que do Xbox, não sei, tem um sensorzinho de movimento ali, mas, entendeu? É tudo gimmick e é o exemplo de que algo que eles tentaram usar pra aumentar a longevidade, pra vender mais coisas pras pessoas e ter mais entrada de recurso enquanto uma nova geração não chegava, que não vingou, não deu certo. Esse relacionamento da plataforma com os jogos também não pode ser subestimado. É claro que tem gente que ganha muito mais que a gente pensando nisso também, sabe? Pro fato de que se eles lançarem um console que ele é tão, que ele é mais poderoso, que ele faz mais coisa, que é tudo isso, e isso justifica o preço de $700. Aí, ó, tu tem que ter esse novo console. Daí as pessoas, $700 é uma coisa que eu mal consigo notar a diferença. Não, acho que não. E ninguém compra. Daí, se ninguém compra, as publishers grandes não fazem jogo pra ele. Tem menos gente ainda que vai comprar aquela plataforma, porque não tem jogo. Sim. Né? E falhou, e pode ser que... E uma falha nesse tamanho, sabe? De um investimento desse tamanho falhar, cara, é coisa pra quebrar a empresa, cara. Claro que, tipo, empresa do tamanho da Sony, da Microsoft, não quebrariam com um projeto falhado. Quebra uma divisão, mas não falha a empresa. Não, mas isso aí você contou a história da SEGA. Sabe, não vai ser a primeira vez que isso acontece na nossa indústria. Outra coisa, quando vocês falaram, me chamou muita atenção, que é o timing em que chega essa nova geração. Eu acho que isso também é muito importante. A última geração, a última transição, ela demorou mais do que o esperado, segundo muitas pessoas aí que esperavam que, né, o 360 e o PS3 já fossem ficar obsoletos 1 ou 2 anos antes do que quando saíram as novas plataformas. Mas, na minha visão, isso sempre foi uma coisa boa. Por mais que o consumidorzinho em mim, né, o consumistazinho que eu tenho, falava, ah, pô, muito legal se já tivesse logo um videogame novo, cadê os videogames novos e tal, mas ao mesmo tempo, eu acho que ajudou a você ainda ter um pouco mais de diferenciação, o fato de você ter deixado a tecnologia no que diz respeito ao hardware avançar um pouco mais antes de lançar um novo produto no mercado. E nessa geração atual tá acontecendo o oposto, né? Você tá vendo até uma quebra de que no meio da geração saem versões upgraded dos consoles, entra naquele conundrum que o Rafa falou de que você não pode lançar nada específico, né? Você não pode lançar uma coisa exclusiva até agora, pelo menos, pro PlayStation 4 Pro. O quanto de real proveito você vai tirar das capacidades dele. Ele nem é tão mais forte assim. O Xbox One X só talvez já seja, esteja ali nesse limiar onde valeria a pena você fazer coisas exclusivas pra ele, porque você ia conseguir ter uma diferença maior. Até nisso a gente tá falando aqui, que essa diferença é difícil de você perceber, né? Isso me entra no próximo ponto também, que eu quero falar, que é sobre o que acontece com o PlayStation 5, sabe? Aí entra em especulação, sabe? Claro. Eu acho que pra uma geração tão curta, o que o PlayStation 5 seria, ele tem que rodar os jogos do PlayStation 4, eu acho, sabe? Porque eu acho que ele tem que vir com todos os jogos do PlayStation 4, que acho que foi uma barreira da PS3, assim, sabe? Que é você ter que jogar fora todos os seus jogos do PS3, assim, sabe? Tipo, quando você quer migrar de plataforma. E eu não falo de, tipo, ah, eu gostaria muito de jogar meus jogos velhos. Eu digo que na transição eu acho que é importante. Ainda mais agora com o PlayStation 4 Pro, onde eles estão dando, você pode dar unlocking, uma resolução maior, uma FPS maior pro mesmo jogo. Faz sentido um PlayStation 5 você integrar ele com essa possibilidade, onde você joga aquele jogo e ele vem de hardware fácil pro desenvolvedor dar unlock desse FPS maior, uhum. Ou de um post effect, talvez. E aí você introduz isso com uma nova plataforma, e aí vim os exclusivos, sabe? Porque eu acho que o meu problema com o PlayStation 4, PlayStation Pro e o Xbox One X, é que como eles coexistem com a linha de baixo, eles são guimpados automaticamente, sabe? Claro. É nivelado por baixo. É nivelado por baixo automaticamente. Por mais que você dê unlock de coisa pra cima, você nunca pode desenvolver pra ele, sabe? É. Então você tem que desenvolver pro de baixo, pra daí dar unlock pras coisas pra cima, sabe? Isso limita pra caramba, sabe? Isso por si só já mata pra mim o valor de ter esse hardware. A não ser que algo grande como VR existisse e fosse prático, sabe? Fosse realmente usado com mais força. E indispensável. Indispensável, é. Então, no PlayStation 5, acho que começa por aí, sabe? Então, eu imagino ele sendo um PlayStation 4 Pro a princípio, onde você pega todos os jogos da sua biblioteca de PS4 e você começa a jogar nele e ele dá unlock nisso, mas ele permite com que as desenvolvedoras possam fazer exclusivos pra ele. Então, ele é quase que o que eu queria que o PlayStation 4 fosse, sabe? O Pro. Onde você pode fazer jogos exclusivos pra plataforma de cima, sabe? E, ao mesmo tempo, as pessoas podem ainda desenvolver pra de baixo, sabe? Sabe uma parada que prova muito isso que você falou sobre jogar os jogos da geração anterior? A enxurrada de remakes e remasters. Principalmente remasters que a gente teve nessa geração. Isso demonstra, um apetite do consumidor de jogar ainda aquelas experiências, porque, cara, quem não está nessa situação de ter mais jogos pra jogar do que tempo? Isso é uma coisa. Mas é a forma filha da puta de fazer isso, porque você tem que pagar de novo pelo jogo, né? Mas tudo bem. Principalmente você paga por uma coisa que você conhece a qualidade, sabe? Existe um valor grande em remaster, assim. Que é a mesma vantagem de você comprar o Blu-ray do filme que você assistiu no cinema, sabe? Sim. E, tipo, por que você vai fazer isso? Cara, eu gostei tanto que eu quero ver de novo, tá ligado? Ou eu vou alugar ele no Apple TV da vida pra assistir de novo. Ou vou pagar Netflix porque eu quero assistir aquele filme de novo, sabe? Tipo, existe valor em você... Quando você tá com muita escolha, você escolher só o que você já conhece, sabe? É muito cômodo você... E tem muita gente que prefere, né, se jogar o desconhecido e ficar vendo coisas novas. Mas é muito mais comum pessoas que não gostam disso, sabe? Elas gostam de Star Wars e quando ela tiver em dúvida, ela vai assistir Star Wars, sabe? Porque é o safe haven dela, assim, sabe? Então acho que pra videogame isso também é muito comum. Crash Bandicoot, por exemplo, cara, nunca achei Crash um bom jogo, sabe? Mas é claro que ele tava no coração de muita gente, sabe? E foi um sucesso gigantesco esse lançamento. É. Bateu o Zelda, sabe? Tipo, no Reino Unido. Claramente existe espaço pra esse tipo de coisa. É, seria o atrativo pra você fazer o upgrade. Você perde muito pouco, porque os jogos que você já tem, você vai jogá-los ainda melhores. E o jogo que você já tem, não é como se você tivesse comprado de novo. Diferença crucial aí. Mas seria um selling point pra você converter as pessoas. No final das contas, nós estamos falando disso, né? Da dificuldade cada vez maior de você converter os usuários para as novas tecnologias, para os novos lançamentos dos consoles. É um problema que a Sony já tem com o PS4 Pro hoje, eu acho, uma proposta de valor complicada de você vender para muita gente, o PS4 Pro. O Xbox One X, vamos ver o que eles vão poder vender como diferencial. Eu, até agora, também não vi uma situação muito diferente do PS4 Pro, menos até o fato de que eles não têm uma plataforma de VR nativa deles, tem uma parceria com o Oculus, que a gente não sabe como é que vai dar. Ou até exclusivos, né? Uma lista de exclusivos que fosse... justificasse. Relevante. Exatamente, Igor. Então, cada vez mais tá difícil você achar essa justificativa pra fazer o upgrade. Igual o Rafa falou, tem um risco muito grande de uma tentativa dessas dar muito errado e você ter uma quebra grande na indústria, né? Isso aí nos preocupa bastante. Além, a gente nem tocou na parte do desenvolvedor em si, do quão difícil é tomar essas decisões aí a partir do momento que você tem uma base que é tão fragmentada. Pra quem que eu faço meu jogo? É só pro usuário premium. O que significa isso? Significa o meu mercado vai ser menor, porém provavelmente muito fiel, porque vai ter pouca coisa que esse cara, que é o Master Race dos consoles, pode jogar que os outros não podem. Ou eu faço o quê? Pra massa, pra todo mundo que tem o PS4 Vanilla, e o Xbox One Vanilla, que ainda é mais fraco ainda. E aí? O que jogo é esse, sabe? E como é que eu diferencio o meu jogo? Como é que eu faço ele se destacar se ele tem que rodar nessa máquina, sabe? Ainda mais eu sendo um third party, tendo que fazer isso para Sony e Microsoft ao mesmo tempo. Tudo isso pra quem desenvolve, principalmente third party, é um cenário muito parecido até com os PCs, mas eu acho que mais complexo ainda. Porque no PC você muitas vezes fala, se não roda na sua máquina, foda-se, você upgrade a sua máquina pra rodar o meu jogo. Parece muito mais com o mercado de celular, ironicamente, sabe? Sim, onde sim, você tem a mesma plataforma, distribui pra trocentos hardwares, é completamente fragmentado, assim. Mesmo no ecossistema da Apple, que já foi mais fechado nisso, hoje em dia você tem que fazer os jogos que suportam esse, e esse device é jogado fora, sabe? Se você não tem a última geração do seu aparelho, que você nem pensa daí se roda ou não, você sabe pra rodar, você tem que ficar olhando, opa, isso não roda no meu. Não, mas esse roda no meu. Tá na mesma loja, tá com o mesmo selo. Sim. Você tem que ficar descobrindo o que roda com o que, sabe? E como desenvolvedor também, você tem que se preocupar se roda em quais devices você vai rodar e se tem qualidade, né? Até onde você vai fazer controle de qualidade e até qual fragmentação do mercado você vai atingir, né? Pode ter uma plataforma aí, não vou citar nomes, que tem tão pouca gente que você nem faz teste nela. Lança lá e se funcionar, funcionou. Pod Quiz. Pod de quiz musical chega aí, então, pra fechar o episódio 209. Semana passada, eu já sabia que muita gente ia acertar esse jogo. A ideia da pessoa, né? Bota no Pod Quiz Musical um jogo que saiu de graça na PSN esse mês. Então todo mundo tá jogando. Mas vamos tocar aí pra todo mundo lembrar a musiquinha da semana passada. Vai, Zabuzeto. Ainda não sabe, são poucos. Essa é a musiquinha de um jogo fantástico, um dos melhores adventure games que a gente jogou nos últimos tempos, Life is Strange. Toda a trilha sonora feita no violãozinho, muito foda, de Life is Strange. Essa aí, por acaso, foi a musiquinha que toca no colégio, quando você chega pela primeira vez lá pra interagir com os seus coleguinhas, coisa que todo mundo tem muita saudade, né? Quem não tem saudade de como era a vida do colegial? Mas tudo bem. Quem acertou, rapaz? Eu achei que tinha sido meu primo, Thiago Lopes, porque no e-mail foi o dele que chegou primeiro. Acho que às 7 da manhã do dia que saiu o episódio. Mas aí, no Twitter, tinha lá o Bruno Oliveira, às 4 da manhã, falando que era Life is Strange. Então, o Bruno Oliveira leva essa. Esse Pod Quiz Musical, a parada tá ficando séria, cara. O pessoal, cara, exageram aí. Mas Bruno Oliveira, então. E aí, o Thiago Lopes, o Wilkinson de Souza, a Gabriela Jorge, o Josué VM, o Felipe Maciel, o Ricardo Silva, o Michael Pereira, o FHC, nosso ex-presidente, e o Alexandre Miyagi. Esses foram os 10 primeiros de muitos que acertaram Life is Strange. Mas pra essa semana, a gente preparou mais um Pod Quiz Musical pra vocês. Toca aí, Zabuzeto! Quem acha que sabe esse aí, manda pra nós um tweet no @podquestbr, um comentário lá no podquest.com.br episódio 209 ou ainda no youtube.com/podquestbr episódio 209. E é isso, senhores. Chega ao fim mais uma gravação do podcast com o assunto cabeça. Assunto que eu acho pouco dele é especulação, mas acho que uma especulação fundamentada. São coisas que a gente viu acontecer em alguma forma na indústria antes e tem, né, medo, às vezes, que elas voltem a acontecer depois. E tudo muito complicado de você pensar, ainda mais jogos, videogame é uma coisa tão importante, tão parte da cultura no mundo hoje. Cara, todas essas decisões podem ter um efeito gigantesco no que as pessoas jogam e nas pessoas que trabalham nisso. Então, por isso que eu acho super importante quando a gente fala sobre isso, apesar de, no final das contas, igual o Rafa falou, tem gente ganhando muito mais dinheiro do que nós pra tomar essas decisões aí. Mas esperamos que com isso a gente tenha também instruído vocês, que vocês tenham curtido falar sobre isso e que tragam suas próprias perspectivas pra nós, nos comentários aí no nosso site, no YouTube ou no Twitter. Tarajam com a gente aí mesmo e falem o que vocês acham. Será que o PS5 realmente vai sair tão cedo quanto 2018 ou não? Se você tivesse que responder, Igor de Castilho, sim ou não, sai um PS5 ano que vem? Acho que não, cara. Acho que ano que vem sai o teaser. Ah, garoto, entendi. Acho que E3 do ano que vem sai um logo, sabe? E é isso. Igual o Metroid Prime 4. Então. Basicamente. E você, Rafa Kuren? PS5 2018 ou não? Não, acho que tá muito cedo, não sai não. E Metroid Prime 2019? Quem sabe? 2019. Se eles derem um pique, dá, né? É, eu também não acho, não, cara. Porque quando você, mais quando você fala PS5, significa é o próximo. Foda-se PS4, esse é que é o bom, entendeu? Isso aí eu acho difícil de acontecer pra caralho. Eu só acho que é possível porque é interessante pra Sony fuder a Microsoft. E puxar o tapete da Microsoft. Talvez eles anunciem, né? E se eles se fuder no caminho? É, anunciar talvez. Puxar o tapete lançar... seria anunciar, sabe? Não precisaria ter nada concreto. Pode só anunciar pra puxar o tapete. Eles estão puxando o próprio tapete também, né? Porque vai canibalizar as vendas do PlayStation 4 também. É, mas vai saber até onde eles já não estão satisfeitos com o número de vendas, sabe? Nunca estão satisfeitos. Não, eu tô dizendo, né? Tipo, Se o gráfico caia, o gráfico deles é assim, ó. Quanto a gente perde ou quanto a Microsoft perde eu mais sei. Por isso, sabe? Claro, tô zoando. Mas então é isso. A gente fecha por aqui a discussão, que a gente achou super legal. Espero que vocês também. E tem Joga Essa Ideia na quinta-feira no nosso canal do YouTube. Semana que vem, mais um podcast pra vocês. Igor de Castilho, Rafael Cunha e Giliar Lopes se despedem. Um abraço e até semana que vem. Tchau. fizeram duvidar do meu leite, daí eu fui olhar pro leite e tinha uns negócios brancos assim. Tinha um negócio branco no leite, é um problema sério. Tava coalhando? Pois é. Também conhecido como nata. Daí eu fui lá jogar o leite fora. Você foi lá vomitar, eu sei. É só o copo, é só o copo.